tudo vai passar e o céu vai se abrir. Quando a trombeta tocar, os salvos vão subir. Um dia verei Jesus na glória, cercado de honra e poder. Cantando sua vitória, todos vão a Ele engrandecer. A igreja no céu assim vai contemplar aquele que é, que foi e será, o ungido eterno que veio salvar, o rei que coroado está. E o coro angelical vai sempre se ouvir: santo, digno, santo é o Cordeiro. Aquele que era e vai sempre existir, o que comprou o mundo inteiro. Um dia toda lágrima do rosto cessará, nem tristeza, pranto, dor ali haverá. O Senhor para sempre resplandecerá. E em um grande coral vamos a Deus adorar. A igreja no céu assim vai contemplar aquele que é, que foi e será, o ungido eterno que veio salvar, o rei que coroado está. E um coro angelical vai sempre se ouvir: santo, divino, santo é o Cordeiro. Aquele que era e vai sempre existir, o que comprou o mundo.